Este é o episódio 46 do Até Tenho Amigos Que São. Convidada é Margarida Louro, também conhecida como Dona Margarida, que é a avó do meu amigo João Aragão. Em 2013, ele e o Francisco Correia, também conhecido como Smiley Face e um dos convidados do episódio 19, o especial Cafetra, transformaram-na em estrela de televisão com os tutoriais da Dona Margarida, do canal Q. O João era para ser convidado, mas acabou por ser mais co-apresentador do que outra coisa qualquer. O episódio começa com uma pequena introdução, gravada no carro dele antes de subirmos para a casa da Dona Margarida. E, não sei porquê, mas na conversa principal há um problema no som, de interferências de telemóvel que nunca tinham acontecido desta maneira. Ainda dá para ouvir, mas pode ser chato. Peço desculpa por isso. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Faz uma introdução? No início? Não? Não, ah, já faz. Fazes isso, porque eu gravo aquilo em casa, achas que eu estava tipo antes, sempre antes. Com aquele não top. Sabes nada sobre o meu podcast, não. Sei, mas eu já ouvi bastantes. Mas. Nunca reparaste que aquilo é gravado em casa depois? Não, achava que fazias a tua aquela voz monocórdica à frente das pessoas. E que eu digo, e que eu dizia, tipo, eu gravei isto na semana passada. Mas sim, tinhas esse poder de. Dizia tipo, eu ia gravar terça-feira da semana anterior e dizia, antes de falar com as pessoas, eu gravei isto na semana passada. Sim, tinhas esse poder de. Você estavas a pensar? Já estava a pensar à frente. Pensei que eu cheguei tão longe na vida. És dos primeiros podcasters. Dos primeiros? Dos primeiros? A vingar aqui em Portugal? Não é? A vingar? Sim, tu estás claramente a vingar. Por acaso fui ver o top do teu. Fui ao top ontem dos podcasts para ver. Sim, e eu não estava. Estás em 21º. Vês? Não está mal? Então eu não estou a vingar. Estás a vingar-me. Então vamos falar com a tua avó? Vamos. Estamos aqui em Benfica. Deve estar à nossa espera. Estamos um bocado atrasados e a culpa é toda tua. Sim, ela deve estar. Deve estar nervosa. Então bora. Mas faz chegar aqui no carro, fazer amor. Explica às pessoas coisas sobre a tua avó. Tipo o quê? As coisas que me estavas a explicar sobre a tua avó? Então, teoricamente, as pessoas que vão ouvir isto podem conhecer a minha avó dos tutoriais, certo? Da televisão. Da televisão. Pronto, ela não é assim tão moderna quanto isso. Não sei, isto pode. Não sei o que é que vai ser esta entrevista. Pode ser qualquer coisa. Não é uma entrevista, é uma conversa. Uma conversa, sim. Vamos? Vamos. Porquê é que se mudou de mim? Então por causa dos tutoriais. Por causa dos tutoriais e por ser amigo do João e acho que foi, até foste tu que sugeriste. Sim, eu obriguei-o a ah, ele não me obrigou a nada, não? Não, promover um bocado. Não. Para te promover? Claro. Tenho continuar a cavalgar esta onda. Qual onda? Os tutoriais, não é? A fama da minha mas os tutoriais foram há 2 anos. Eu sei. Já foi há 2 anos, de facto. Já. O João estava a dizer que veio cá a RTP e a sábado. Fizeram um grande entrevista. Isso aí é que me deu grandes dores de cabeça. Então? Porque a minha tia não. Porque tem um sector da família que não gosta que eu faça. Minha tia não gosta que a minha avó apareça. Não sei. Sim. Tem vergonha, assim. Não, mas eu disse só, oh, Teresinha, não digas nada à avó. Teresinha à tua mãe. Ela almoçou a escar comigo, não digas nada. Eu acabei mesmo neste momento de arrumar a cozinha, era mesmo na hora H. Não digas nada à mãe, porque a mãe faz logo um alvoroço. Porque a tia nem soube daquela do Lui Lui, ou lá como é que ele se chamava, do Papa, nem soube nada dessas. Porque é só os tutoriais. Lui Lui foi o vídeo. É só os tutoriais. É que eles passam constantemente sim. E agora devem ter passado muito, não é? O canal não tem nada para mostrar e continua a repetir. Direitos de autor, não, nada, rede. Sim, não calha nada isso. Não, mas aquilo repete muito, não é? Repete muito, porque até o senhor Albino, coitado, que é um senhor já muito velho, aqui do quarto andar, no outro dia, disse: mas havia com o seu netinho, estava com insónia, liguei a televisão e passam depois. E ontem estávamos também no. Estávamos a almoçar num restaurante, eu, a minha avó e a minha mãe, e estava desconfiada que estavas a ser reconhecida já, não é? Pois, porque agora ultimamente tem aparecido muitas vezes. Pois. Mas isso acontece muitas vezes, ser reconhecida? Algumas. Mais do que o João, não é? Não, isso mais. Bastante mais. Não. Muito mais. Não, todas as vezes que eu venho cá almoçar, e não são poucas, minha avó conta-me um episódio de... Por acaso hoje ainda não... Uma vez que quiseram tirar uma... Tiraram uma, essa foi assim a mais... Mas isso estava mesmo na altura quente. Era uma senhora... Era uma senhora e com... Não sei se era filha, talvez assim, mas já a filha já era assim, sim. E então ela reconheceu-me e disse, ai, desculpe lá, mas a senhora sou e tal, assim. Depois, ah, não se importava tirar o que é que eu fizesse aqui uma selfie, consigo isso e tal. Pois fez, era uma senhora assim com um aspecto que eu vi que era uma pessoa assim. Mas tinha-se mau aspecto, já não tiravas? Ah, sei lá. Poxa, não, talvez não. Se tivesse mau aspecto. Quer dizer, quando eu digo bom aspecto, era uma pessoa educada e assim, que não era assim. Não tirou uma selfie sem pedir autorização. Pois, mas isso era porque tinha lá a neta ou não sei o quê. Eu, o que eu acho piada nisto tudo é de serem muito jovens e mesmo aí nos pedidos de amizade, isso que é, são miúdos muito novos. Mas há muitos pedidos de amizade no Facebook? Tenho muitos. A tua mãe diz que tem muitos. Eu nem. Às vezes eu entro no Facebook da minha avó e limpo ali a caixa. Pois, e toda a gente. Sabe o que é? Eu era professora. Sim. Isto deve ser de formação profissional. Eu gosto muito de crianças e não sei. Mas não são crianças que te pedem amizade. Sim, mas são bastante novos. São. Também há velhos. Aquela Watson de Lisboa. Quem é? Amigo do Rodrigo também. Ah, esse pôs lá. Não é Watson, avó, é Watson. Ah, mas tu já sabes como é a minha pronúncia, não é? Eu gosto muito de ti, sabias? Mas sabe. Gosta a todas. A mãe acabou de pôr a fotografia que tirámos ontem, antes de irmos almoçar, e ele já tinha lá posto o like. Eu não sei que idade é que ele tem. Eu acho que ele tem a minha idade, é claro. Há de fazer de idade que tu tens. Acho que ele é de 86. Não sei, 2 anos mais velho que eu. Pois. Tem 29, 30. A dona Margarida era professora de quê? Era do primário, mas agora chamou-me de quê? De quê? De que... Tudo, da primeira à quarta. Ah, professora primária, ok. Professora, mas não diga professora primária, que está ligado. Está ligado. Não diga professora primária, porque é professora do ensino primário. Ok, sim. Porque nós não somos primários. Claro. Peço desculpa. Não faz, não. Mas onde? Aqui em Benfica? Não, eu vivia no Algarve. Ah, ok. Eu tirei o curso de magistério em Faro, porque eram só 2 anos. E então, economicamente, convinha assim uma coisa que eu começasse só a ganhar. E então tirei o curso, mas fui sem vontade nenhuma de ir, porque não, em princípio julgava que não ia gostar. Fui fazer o exame de admissão àquilo, como ia sem vontade nenhuma. Por acaso até fiquei em segundo lugar, só ficou acima de mim. Bom, lá fui para o magistério, tirei o curso de magistério e depois, no primeiro ano, trabalhei em Olhão, que é uma terra típica, que é aquilo, as histórias de Olhão, não faz ideia aquilo é da pessoa. Não tens, agora já não, porque Olhão... Mais ou boas? Não, engraçadas. Ah, engraçadas. Engraçadas, por exemplo, eles estão constantemente a dizer, estavam, porque isto agora com a globalização, isso já está... Modeb, veja lá se consegue traduzir isso. Modeb, chega para lá o barco, bom. Modeb, moço, diabo. Ah, essa é uma pronúncia muito cerrada. Não, Olhão. Olhão. Olhão especificamente, não do Algarve. Especificamente. Até há uma história que conta muito engraçada. Quando houve o primeiro cinema em Olhão, marítimos, porque eles em Olhão não se chamavam pescadores, mas isto agora está tudo ultrapassado, já tem catrevã, agora já toda a gente diz pescadores, mas então eles foram ao cinema e antigamente nos filmes passavam imensas coisas, imensas legendas, muitas coisas, anúncios e tal, aquilo tudo a preto e branco. E tal, e então um volta-se para o outro e diz: Modeb, assim é que eles enriquem. Letras, bonecos, nunes. O que quer dizer essa primeira palavra? Modeb. Modeb é moço de diabo, é uma maneira de afiduar. Modeb. Assim é que eles enriquem. Só letras, não há bonecos, nunes. Porque antigamente, quando era aqueles filmes Lopes, Castelo Lopes e essa coisa, vocês não fazem a mínima ideia, mas como gostam de cinema e isso, vão lá atrás e vêem. Passavam imensas coisas escritas até começar o filme. Então é letras, letras, bonecos, números, assim é que eles enriquem. Assim os donos do cinema. Por isso foi um ano muito engraçado, era o primeiro ano que eu trabalhava. Isso estamos a falar de que ano? De 54, 55, okay. Eu refiro-me sempre a anos letivos, porque é de formação claro. Profissional. Depois voltei para Faro, fui para o magistério e depois tive uma experiência de ensino engraçada, porque eu fui sempre, era orientadora de estágio, e então além do convívio que tinha com miúdos pequenos, tinha também com as raparigas, os rapazes, que nesse tempo eram muito pouco, que iam para professores, ganhava-se muito pouco. Tinha-se, era muitas férias, não sei se vocês fazem ideia de como era. Sim. Quer dizer, o Salazar pagava pouco, mas férias era assim. De 14 de julho, da tomada da Bastilha, até 7 de outubro, verão. Depois o Natal. Depois o Carnaval, que ainda metia à quarta-feira de cinzas, ainda era feriado. E depois a Páscoa, outros 15 dias, e era assim, faça-lhe as contas, ganhava-se muito pouco. Uma grande vida de pessoas de mudança. Não, mas olha que assinar a ler é das coisas difíceis que há, hein? Não é assim tão fácil como parece. E depois era, eu quando comecei a ser professora, já não fui do tempo das pedras, daquelas ardósias. Sim. Mas eu quando aprendi ainda fui, como pois, os vossos avós, isso eram umas, que agora usam para pôr as ementas dos restaurantes e tal, eram as ardósias, aquelas pedras. Agora está na moda. E então era com um cordelzinho, um fiozinho, metiam ali por um buraquinho que a pedra trazia, lá chamava-se a pedra. E depois estava aquela coisa para escrever, que também acho que era da mesma coisa. Escreviam aquilo e depois era uma luta connosco, porque nós, para limparmos a pedra, cuspíamos. E depois com um trapinho limpava-se, era assim uma higiene. Pois, pronto. E depois fui sempre professora, depois até em 76 vim morar para Lisboa. Fui Para aqui, para Benfica? Não. Aqui onde estou. Aqui nesta casa? Nesta casa. Nesta casa. Porquê Benfica? Olha, por causa de um casal muito amigo, por causa de uma grande amiga minha, e depois ela, depois do marido se reformar, foi morar para Cascais. Porque nessa altura havia imensos sítios, imensas casas, porque para ver a diferença, em 76, eu nem acreditava, eu concorri e fiquei em 7 escolas em primeiro lugar, aqui em Lisboa. Mas como julgava que era como no Algarve, quer dizer, porque o lugar de estar ligado ao magistério era por nomeação. Chamemos-lhe Cunha, que é o que agora chamam aquilo dos boys, eram os Cunhas. E então, mas logo por coisa, vim aqui para uma escola, por causa dessa minha amiga, porque ela morava ali na Gomes Pereira, pus por ordem de preferência da Maia. E depois tinha que se respeitar a ordem de preferência, podia ter ficado ao pé, né? Fiquei também numa escola de Campo de Ourique, que é o bairro que eu gosto mais de Lisboa. Porquê que não ficaste, não calhou? Não calhou, é que eu que julgava que era como o Algarve, que havia muita dificuldade na colocação, e então pus por ordem de preferência, porque estava convencida que não ficaria nunca numa das outras. Concorri e então tive que ir. Fui para a da Maia e depois, também foi uma experiência gira. A da Maia não era nada do que é agora. Ah, e também lhe quero dizer uma coisa: eu nunca, nem no colégio, fiz a primária e o liceu, o secundário, como se chama, no colégio, e depois é que fui para o magistério para Faro. Mas nem no colégio, nem no magistério e tudo, nunca fiz uma. Nunca entrei em nenhum teatro. Ouvi para a música, não tenho nenhum, é por isso que eu falo mal as línguas nos tutoriais, o Chico e ele fartavam-se de rir por causa da minha pronúncia, dizer as coisas. Às vezes fizemos propositado. E então, porque é a história do Mon Ami Mitterrand, do Mário Soares. As pessoas, quando não têm ouvido para a música, também não têm ouvido para depois saber bem as línguas. Tem muita influência. Mas a minha avó sabe, se vir escrito, consegues ler bem, não é? Ah, porque no sabe, tempo... sabe como é que se escreve, é isso? É, sei como é que se escreve porque no tempo que eu fiz o secundário o inglês era tudo tradução e retroversão e então era tudo escrito. Eu lembro-me, bem, a professora de inglês era uma irlandesa, uma freira irlandesa, gostava muito de mim, uma vez tive um 20, veja bem, e agora com a nódoa que eu sou em inglês, eu percebo. Também já passou normal, não é? Não, percebo algumas coisas e sei como as palavras se escrevem, porque era tudo à base de, não era à base de expressão oral, era tudo, o ensino antigamente era tudo à base escrita, a pessoa pegava no dicionário, traduzia para inglês e ao contrário de inglês para português, os dicionários até traziam as duas versões. Estava há bocado a falar do Facebook e dos pedidos de amizade. Já tinha Facebook antes dos tutoriais? Sim. Ou algum interesse em... Já tinhas Facebook? Já. A minha mãe que obrigou a minha avó. Foi a minha filha que quis que eu comprasse o computador e isso, e então foi ela que me... Sim, sim. Pois, um daqueles meninos. Mas que funciona bastante mal. Sim, andei um ano aqui com um rapaz que fazia aqui voluntariado, que aqui ao lado há uma igreja dos franciscanos. E andei... Também é só fazer este podcast. É? Não ouvem este podcast? Ele está a brincar. Pois. Não sei, se calhar está a brincar. Mas o senhor que estava à porta quando nós entrámos tinha uma bonita barba. Pois. Como é que chama? É o Frei Antero. Frei Antero? Não, mas a minha avó gostava muito era do Frei Armando. Gostava e gosto. Ainda mas dizer. O Frei Armando raramente anda vestido. Mas este é o Antero. Este que anda vestido de frado é o Antero. Tem duas barbas. É o do São Francisco de Assis. Que é, eu já fui a Assis duas vezes. O São Francisco de Assis foi um santo fantástico. Não conhece? Minha avó, que adora que não, mas... Estamos a falar do Facebook. Não, mas é o protetor dos ecologistas sim, e tudo. Sim. São Francisco de Assis fosse agora era considerado... No tempo em que os disseram tinha sido queimado e fosse agora... Aliás, o próprio Jesus Cristo... Não é sim, nada sim. Do que eles fazem, não é? Sim. Não, enfim, isso são outras conversas. Mas então tinha o computador não funciona muito tinha bem. Tinha o computador e então... Depois comecei por... Já vi, sim. Comecei por... Mas ali, nessas vezes que fomos ali... Ali às aulas de informática... Começou pela parte gráfica, de aprender a fazer aquelas coisas, isso e tal. Não tinha assim grande interesse. Depois fui aprendendo com os meus netos, que não têm paciência nenhuma, não é? Mas isso todas as avós dizem que os netos não têm paciência. Porque o meu problema com a parte da informática, com o computador, não, porque o computador, espera, mas assim de fazer transferências e isso, é que aparece-me a dizer, esgotou o seu tempo. Ah, no multibanco. Multibanco e nessas sim. coisas. E agora, mesmo, com o IBAN ainda mais. E mesmo a nível das novas tecnologias, agora isso, porque eu não tenho, para a idade que tenho, até não tenho muitas artroses, mas já tenho algumas. E eu precisamente nas mãos, graças a Deus, nas pernas isso anda bem, mas é precisamente nas mãos. Aí então aquilo aparece logo, esgotou o seu tempo. Até pensei fazer um tutorial sobre isso, como técnicas para conseguir não ultrapassar o tempo e considerar um nível. Porque depois apareceram outras ideias, mas... Pois não, mas agora os tutoriais já acabaram. Eu sei, o que é que não fez na altura? Pois. Agora já não tenho cabeça para isso. Ah, ainda tens agora. Ainda podemos enriquecer. Não. Ainda vai aparecendo às vezes nas coisas dele. Sim, mas isso agora depois dos catrevanos... Não podíamos fazer um perdido e achado, porque há uns anos. Onde é que estava a margarida dos tutoriais? Agora, tinha abandonado a tecnologia. Já agora. Temos de fazer já um. Dois anos depois. Há dois anos. Sim. E abandonou a tecnologia. Foi em 2013, por isso já se pode dizer há três, quase. Sim, mas tínhamos de fazer já um. Por acaso pedimos. Quando não tiver com nenhuma ideia. Não, precisar. Estás em confusão já. Mas a minha avó faz sempre isto, mas depois gosta. depois liga logo a perguntar como é que ficou e quando é que vai dar. Gosta da fama. Eu não vejo. Não, mas minha avó gostava de que eu fosse um Salavisa. Tu querias que eu fosse era como o João Salavisa? Não, o meu grande sonho era que tu fosses realizador de cinema, mas... Mas o quê? A Dona Margarida gosta muito de cinema? Gosto. Não, mas é mais... É a minha avó acha que é... Não é. Quer dizer, eu para já... Não se ganha muito dinheiro como realizador de cinema. Eu sei. Mas isso era o sonho. Na realidade... Não é estar a plagiar o Pedro Vieira, mas na realidade o que eu gostava era que tivesse, por exemplo, tirasses esse curso. Mas agora, estes anos, já podias ter tirado gestão, percebes? Mas eu odeio matemática, odeio economia, odeio gestão, odeio tudo isso. Nunca na vida teria mas feito é, isso. Mas é a realidade da vida, mas eu não sou bom nisso, não vou fazer isso agora. Pois, eu já sei, mas por exemplo, era uma coisa que se fazia. É uma angústia isto de ter ido parte. Não, se a arte desse a ganhar capazmente, não era nada mal. Mas avó, isto que eu estou a dizer, se tu quiseres, podemos ser muito ricos. Podemos fazer aí mais uns tutoriais e ajudas o teu neto. Não, já sabes que isso agora, então a tia agora está então, a fazer. Então não te queixes. A Teresinha ficou, esteve aqui a desabafar comigo, a tia, que os dinheiros disse, agora não. Porquê? Agora não. Há este lado da família que não gosta. Mas agora falando de filmes, sim. O meu filme preferido, se isso interessa para saber, sim, claro. É o Casablanca. Sempre que eu uso muito a RFM por causa de ser músicas dessas, a RFM dá essas também músicas. Tem problema do tempo. Não sei se costumas ouvir. Eu não sei, é conforme as horas, pois há uma certa zona. Tu, mas há ter um, bem é. De manhã até não. Sempre ali, né? Até a SF eu gosto muito, mas sabes, tem muita publicidade e sim. Então eu ouço muito. Eu nem me vejo a tomar o pequeno almoço sem o António Macedo, sem a voz dele. É verdade, a pessoa habitua-se ao rádio, não é só da canção que eles dizem agora que o rádio é uma grande, porque é realmente uma companhia. Eu só abro a televisão e o João sabe que é verdade, só abro para o telejornal às 8. E depois, a partir daí, novelas. Também vejo, já tentei não ver, mas... Uma droga para a minha avó. Quais novelas é que vê? Todas. É uma distração. Não, todas não. Vejo a. Vem cá jantar, a minha avó aparece ao jantar para ver se eu vou embora antes que a novela. Vejo. Não, tentei estar uns tempos sem ver, percebe? Mas depois. É tipo o alcoólico. Mas depois, percebe? Que é o atar-me a armar intelectual e tal e não sei o quê. Pois aquilo distrai-me. Quer dizer, é tudo um disparate pegado, não é? Mas quais é que vê? Então, vejo da SIC, vejo agora o Coração Duro, que eu gosto muito do Porto, e aquelas fotografias, foi isso que me prendeu, que não estava a pensar ver. E depois vejo a seguir as Poderosas, que aquilo é uma lástima, mas era com o Rogério Samora e tal, e não sei o quê. O grande Rogério Samora? Vejo, é o vilão. E depois gosto, mas o filme que eu gostei assim, o filme da minha vida foi o Casablanca. E depois, porque eu gosto muito daqueles filmes que havia, eu vi um que foi dos melhores que eu vi, que era Uma Vez na América, porque eu gosto muito daqueles filmes da máfia, dos mafiosos. Do Sérgio Leone. Eu quando fui a isso, o nome dos realizadores. Sérgio Leone, sim. Pois, eu sei, Robert sim, Niro. Mas assim lembrando. Com o Robert De Niro e com o James Woods. Olha, vi no Cinema Roma, ainda havia o Cinema Roma ali, agora onde são as piscinas. E aqueles todos que havia, eu quando fui a Nápoles tive um desgosto enorme, porque fui integrada numa excursão, porque eu queria ir ao bairro da Camorra. Excursão da paróquia. Não, mas sabe porquê? Foi, não, relativamente. Há uns 10 anos. Sim, há uns. Mas ias nas excursões da paróquia, fizeste imensas viagens. Sim. E eles não concordaram em ir. Não é isso. Era porque não estava no programa. Aquilo quando se vai integrado em grupo tem que ir às coisas. Claro. Tu com a mãe passaste-se por lá. Quando sim, fui com a minha mãe. Pois, porque eu recebo foi muito, porque na época de 50, 60, que era a minha mocidade. havia muito, era tudo muito voltado para os italianos e para os franceses, mesmo a nível de música. Sim. Era música francesa e italiana, essas coisas anglo-saxónicas foi só a partir dos 70 e tal, não, não sei se estou errada, mas parece-me que sim, mais ou menos. Então agora não percebo nada de música, que essas coisas assim. Não, mas quer dizer, porque tive sempre um fascínio, houve uma série na televisão que era O Povo. Sim. Que aquilo era uma loucura por vermos aquilo. E pois, depois também gosto de ver umas americanadas de vez em quando, não é? Havia uma muito conhecida que era, como é que se chamava? Ai, não me lembro, ainda era preto e branco. Que era... O que é que acontecia? Era passado num rancho, era com aquela... Série? Era uma série. Bonanza? Bonanza, pois, que tinha aquela música que eu tenho, mas não sou capaz de transmitir, pois isso. Ainda eu vivia no Algarve nesses tempos. E é assim. E mais filmes? Diz que gosta dessa coisa dos filmes da máfia? Assim, naquela altura passavam muito do Al Capone, essas coisas, isso. Se era uma vez na América, era tudo coisas dessas. Era muito. Era pesado o filme. Sim, sim. Isso era para aí 3 horas de filme ou mais. Era. Se fosse agora, nem aguentava isso. Mas sempre tive uma atração, sim. Isto, uma atração. Por os mafiosos, quer dizer, se fosse vítima deles, não teria. Mas porque mesmo que houve uma altura... O avô era um bocado mafioso. Oh. Tinha um bocado aquele lado mais... Não, lado. Tinha... Não, não estou a dizer a parte de corrupção, mas... Não... Mas tinha aquela pose, não é? Era um bocado... Aquela pose, era a pose dos anos 50, 60. Era essa, é... Pois. Fazer aquela pose... Minha avó viveu... Pois. Viveu esses tempos. Até o tio Rui... Com aquele lado siciliano que ele tinha, o irmão do avô. Ainda conheceste o tio Rui, o pai do Jorge Alberto. Não conheceste o tio Rui? Não estou a lembrar. Não, ele já estava no Brasil. Esse era ao contrário do avô. O avô era loiro e o tio Rui era moreno. E tal, ele dizia que as nórdicas nem resistiam, aqueles dentes muito brancos, e depois com o moreno e tal, os sicilianos. Ah, essas coisas. Era tudo tão diferente agora. Pois. E depois, como não sou capaz de dizer que não a este rapaz, foi o meu primeiro neto, tenho mais 3, vi-me metida nestes assaltos. Mas gostaste até? Gostei. Quando chegamos aqui, estava a mostrar os livros que vai começar a ler? Tipo, sim, estou a acabar o que ele me deu. Que é o quê? É o Pai Michel, Nosso. O Submissão do Michel Houellebecq, não consigo dizer o nome dele. Mas é este que está a acabar? Não, estou a acabar o Pai Nosso da Clara Ferreira Alves, que é todo passado no Médio Oriente. E este agora emprestou-me a minha filha. E este deu-me a minha filha. Isso é a Teresa Veiga, gente melancolicamente louca. Eu li 2 ou 3, levei emprestado da minha avó, mas... Eu gosto muito de ler. Sim. Que tipo de outras coisas é que gosta de ler? Eu tive a ver ali as estantes. Já são mais antigas, não é? Aquela estante ao pé da sala de jantar. Ah, sim, mas eu tenho aqui esta estante, tenho ainda aí livros no meu solo e tal. Olha, assim, dos portugueses, eu, por exemplo, gosto mais do Camilo Castelo Branco do que do Eça de Queiroz. Ok. Talvez influenciada pelo pai ali do João, que nós éramos muito amigos e tal. Se bem que eu gostei dos Maias por causa do Carlos da Maia, quer dizer, na altura... Mas quer dizer, é que vocês tiveram que estudar na vossa geração, os Maias eram obrigatórios estudar, mas eu na minha... Mas as pessoas da nossa geração gostam dos Maias. Há pessoas que não gostam. Mas eu digo, nós eram verdadeiros, na minha geração, foi no ano 52 que eu fiz o quinto ano do liceu, eu dividi essas orações nos Lusíadas. O Camões devia estar aos pulos, dividir as orações dos Lusíadas. A mim caiu-me o canto cheio, estavas lendo Inês, postem-se cedo, os teus anos pelendo desse fruto. Aquilo engatava-me ali e disse que a postura não deixa durar muito. Ah, eu gosto muito do Camões lírico. Do épico gosto, mas não tanto. Agora do lírico gosto muito. E acho que ele era um homem fantástico. A minha avó é amiga aqui do Mário Zambujal, que mora aqui ao pé. Também gosto disso. Sou conhecida dele, pois, amiga propriamente. Mário São Gonçalo mora aqui, eles foram viver para fora, eles são alentejanos. Eu tinha um irmão que era meu colega, mas dedicou-se à caricatura, sim, que era o Francisco Zambujal, era um grande benfiquista, aliás, o Mário também é. E então fazia, não sei se era na bola, isso, fazia caricaturas e isso, sim, depois dedicou-se mais a esse muito novo, o Chico. Mas gosta dos livros do Mário Zambujal? Sim, tem ali a Crónica dos Bons, sim, Malandros. Sim, gostaste de uma pouco tempo. E tenho ali mais outros, não me lembro agora, gosto. Assim, também gostava, um dos livros que eu gostei muito também foi O Amor Feliz, do David Mourão Ferreira. Também, eu gosto do David Mourão Ferreira. Ou seja, isto é tudo mais para o romântico, não é? Pois. E mais? E coisas estrangeiras? Ah, isso não sei. Ah, gosto muito do Salman Rushdie. O chão que ela pisa, isso, como é que eu disse? Já não, como é que se diz bem? Rusty, eu logo quando acabei, quando me aposentei, que já foi há muitos anos isto realmente. Foi quando? Isto não, está de sessão que aguento isto. Foi em 92. Ok. Sim. Pois. Foi uma leva imensa de professores, sim, sim, porque o curso era 2 anos. Sim. E agora já o curso também já ganhou mais. E nós também, depois de 25 de Abril, começámos a ganhar, ganhamos quase o mesmo. Porque, por exemplo, na Suíça, dá um imenso valor ao primeiro ciclo, como chamam agora, porque é a base. Pode-se construir uma casa sem alicerces. É a base. E fala-se com pessoas. E lembram-se do nome da professora, da primeira professora, e não se lembram do nome, de, às vezes, como é que se chamava a tua professora do primeiro ciclo? Irene. Irene, vês como tu te lembras? Lembra-se da sua, não se lembra, por acaso? Lembro-me da minha professora de primeiro ciclo, Maria. Pois, acho que é uma profissão muito gratificante, porque a pessoa depois... Você é tão boa, graças à minha professora. Pois... E agora o ensino está completamente diferente. Eu não digo se é para melhor nem se é para pior, que não sei, mas sei que está muito diferente. Porque realmente a matemática, como nós aprendíamos, era muito maçuda. E daí o não gostaste de matemática. Eu penso que era por isso. Sim, sim. Mas estava a dizer que quando se apresentou, a propósito do salário. Ah, fui para. A propósito de eu dizer mal na pronúncia. Ah. Eu fui ali para a universidade da terceira idade. Sim. Mas eu na altura tinha 57 anos, então achava que era tudo muito velho. quer dizer, não me sentia assim lá muito bem. Mas a professora Domingas era a professora de inglês, ela até era em visual. Ela era voluntária, ali é tudo voluntários. E ela dizia que os alentejanos, os algarvios, tinham imensa dificuldade na pronúncia do inglês. Pois. Aquela aspiração do H. Sim. É aquela coisa assim. Não, e tem muito a ver com o ouvido, eu acho que tem. Com o som. Mas tu fala. Dizes bem as coisas, ou não? Na minha geração era o francês. O que é agora o inglês era a geração do francês. Nossa, francês. Só quase não. E via filmes franceses? Via aquele de Jean-Luc Godard e outros tantos que eu gostei de ver. Logo quando me casei, eu lá em Faro éramos do Ciné Clube, eu e o meu marido. Sim. E havia muito cinema francês, se bem que eu houve uma altura que deixei de gostar do cinema francês. Qual foi essa altura? Mas foi por causa dos filmes ou foi porque... Não sei, começou a não haver filho. Eu agora estou a visualizar um que é. Estou a ver a praia e eles os dois na praia e um cão a correr atrás e isso, mas é de Jean-Luc Godard. Pierre Rolfo? Pois, quer dizer, nisso já não me consigo. Pedro Louco, acho que é assim. Sim. Não sei, havia muitos filmes franceses que eu vi que agora não. Eles fogem, eles vão. Sim. Pois. A minha avó fomos ao ciclo, estes ciclos do Nimas. A minha avó gosta de cinema, fomos ao ciclo do Rossellini. Gosta de ir ao cinema? Gosto, mas agora ultimamente com esta coisa de não haver cinema aqui no Fonte Nova. Pois, já acabou, não é? Foi. Porque eu aqui ia, ia sempre aqui. Ia depois do almoço, ia mesmo sozinha, percebe? Muitas vezes? Às vezes, quando era assim com a Lourdes, mas a Lourdes. Que aparecia também nos tutoriais. A Lourdes deixou. Agora Sara Matos, atriz. A Lourdes deixou de gostar de cinema porque deixa-se dormir, mas tem mais 8 anos do que eu. Não, eu também me deixo dormir. E tenho 27. Quando acordo, volto a gostar. Por exemplo, lembro-me. Por exemplo, a mãe dele chama-se Cristina. Sim. Por causa dos romances dos czares da Rússia. Sério? Pois, na minha adolescência. É, porque as princesas, porque eu era. Nós no colégio tínhamos 2 horas de biblioteca aos sábados. À hora de estudo, em vez de ser. E então era só livros lá que as freiras, católicas, que as freiras achavam que nós podíamos ler. Por exemplo, Doutor Givago, podíamos ler. E, essa, e éramos da Madame Segur. Essas coisas assim, todo. E eu lembro-me, e era uma altura em que foi a minha geração apanhou muito os livros sobre nazismo e sobre essas coisas, e também a parte dos czares, depois de quando foi a ocupação por Stalin, os bolchevistas, como se dizia antigamente, e essa coisa aí. Então havia muitas princesas chamadas Cristinas. O avô disse, se forem raparigas, escolhes tu o nome. Se forem rapazes, escolho eu. Se rapariga, pus Maria Cristina. Mas não era só eu, lia-se muitos livros. Eu agora sim. Só me lembro, até tenho o Doutor Givago, isso lembro-me. Mas havia muitos outros sobre essas coisas. E aqui ao Fundo Nova, quando existia isso, acabou há quanto tempo? Foi em maio? Foi o ano passado. Junho, foi por aí. Foi. Mas o que aqui ver? Que tipo de coisas aqui a ver? Era aqueles que iam lá dos últimos. Mas lembras-te de algum tipo dos últimos que iam lá? Ias ver o Woody Allen? Ah, isso, o Woody Allen, gosto muito. Somos da mesma idade, precisamente. Sério? É. Então, é a idade da rádio. Se está ligado à rádio, eu sou da idade da rádio. A avó do seu amigo é da idade da rádio. Gosto muito do Woody Allen, não me lembrava agora desse. Não, estás a dizer, tu costumas ir ver o que está no... Aquele do... Aquele do Jade, que se hipnotificava todos eles. Onde são os pequenos Jade? E outros mais antigos, que eu não me lembro agora. Mas fomos ao ciclo do Vassalino agora. Pois fomos. Foi só... Ah, isso italiano também gosto muito. E foste para o Bergman também. Pois, as noites de Cabir e aquela a Julieta Massina. Depois há imagens que a pessoa guarda uma estrada e ela a andar na estrada com. Agora usa-se mesmo, isto é sempre vestido com os suquetes, assim, com as coisas, porque a Julieta Massina nunca foi bonita nem nada, era boa artista, trabalhava muito bem. E nem os ladrões de bicicletas. Esses filmes, pois. O realismo italiano. Eu gostei muito sempre. Era mesmo da minha época, não sei se está a ver. Sim. Podemos ver aqui uns, saco da net, liga aqui à televisão. Ah, estou a transformar tempo para isso. Tá, podemos ver. Só ligar o computador. Mas não vê filmes aqui na televisão? Houve uma altura tinhas a TV assim. Pois, mas depois tirei. Um bocado de cara. Pois, eu tinha, quando o tio Vitor era vivo, tinha a Sport TV. Eles eram muito. Eu perguntei-lhes. Agora querem que eu com a avó, se vocês não estiverem interessados, deixe de ter a Sport TV. Minha avó ia pôr Sport TV só para um dia em que nós estivéssemos cá a almoçar. Pois, não, tirei e troquei com a TV sim, mas depois comecei a ver, quer dizer, depois também já... TV sim também não dá coisas muito antigas. Pois, não, mas é... De vez em quando, não, olha, agora no sábado passado enfiei um barrete, pus-me a ver o caso Morales, um filme argentino, só na última cena, isto é uma coisa fantástica no nosso cérebro, só na última cena do filme é que me lembrei que já tinha visto o filme. Só quando vi, eu não sei se sabe qual é o filme. Não sei. É um caso de violação com assassínio. E o viúvo depois, quer dizer, mete um ator argentino muito conhecido, que eu conheço, mas assim não consegui, porque eu isso, apesar de ter feito a operação às cataratas, passa muito depressa os nomes, e no fim não consegui ver o nome dele. Mas só na última cena, porque o viúvo era contra a pena de morte e achava que ele merecia mais que a pena de morte. E depois no fim ele fica, consegue apanhá-lo e faz numa prisão, até não é com ferros, é com canas, isso lá numa finca, lá na Argentina, como eles chamam. E então vê se ele, o advogado, consegue chegar lá e vê se ele a dizer ao advogado: peça-lhe para ele falar comigo. Porque ele, a reação dele com o advogado foi: não, eu sou contra a pena de morte. E além disso, é pouco para ele. Sim, porque vá mentir é um despacho, não é? Mas então vê filmes na televisão, às vezes? Vejo, mas não tantos como via de antes, percebe? Okay. Então, para dar a fazer tutoriais, não. Eu gosto de ver, há programas que eu vejo sempre, vejo o Eixo do Mal. Sim. Isso gosto de ver, vejo assim. És amiga do Aurélio Gomes no Facebook? Sou. Eu gosto de ver aquele programa, aquela entrevista que o Aurélio Gomes faz, que é baseado numa história verídica. Sim, no Canal Q. Gosto de ver. Qualquer dia vais lá. Acho graça aos altos e baixos. Acho graça, quer dizer, aquilo é quase sempre a mesma coisa, mas acho piada aquela dela ser tão pequenina e ele tão grande, isso acho piada. A Joana Marques foi colega do Rodrigo, não sei. Sim, se posso. Na escola primária. Foi da minha escola, Costelo, Joana. E outras, tive muita pena quando o Pedro Vieira saiu, eu sou fã do Pedro Vieira, tem um sentido de humor. Acho que ele não ouve este podcast, por isso. Hã? Acho que ele não ouve este podcast. Diga-lhe, mande-lhe uma mensagem, dizer que tem saudades de eu apresentar. Comenta no Facebook, não é? Podes sempre dizer-lhe no Facebook, comentar. Depois põe like e isso. Like às vezes é muito... Pois, mas eu às vezes tenho medo também de escrever coisas assim que não devo, não é? Sentes-te inibida no Facebook? Pois. Por causa dos teus netos? Porque nós... Não. Não acho. Não tenho assim... Muita paciência. Não tenho muita paciência para o Facebook. É quase uma obrigação. Quando estou despachada, gosto de ler e ouvir música muito. Eu sou muito radialista. É assim que se diz? Pode-se dizer? Não é o termo próprio. Radialista é quem trabalha na rádio. Mas há de ser radiófila, não sei. Não sei, mas gosto. Gosto de ouvir rádio. Ouço aquele programa do Contraditório, do Governo Sombra, também é muito bom. E essa coisa, gosto. Pode falar. Radar. Então, mas ia dizer mais programas de televisão ou é só Canal Q? É só Canal Q e o Eixo do Mal? Não, e... Eu não vejo mais a televisão da minha avó, para ser só... Não, eu o Canal Q nem vejo muito, porque eu não gosto de me ver a mim mesmo. Ok. Mas estava a dizer os mas o Chico assim. Podia tirar aquela parte da música e eu a dançar. Do genérico. Não, a música é gira, mas tirar a imagem. Mas assim não. Agora já não dá, pô. Aquele agora já está. Foi lá ao canal, gravar no Chrome. Sim, era às escondidas para não encontrar muita gente. Foi engraçado. Foi aquele senhor. E se foram. Foi na mesma altura, foi no mesmo dia, foi. Gravámos no Chroma, o genérico, depois fomos lá fazer uma cena no restaurante ao lado. Pois. Uma cena fora de casa. Pois. Tutoriais, não sei. Ah, eu sem ser os tutoriais, um dos que eu gostei mais de fazer foi o do dia de São Valentim, do dia dos namorados. Ah, isso é piada. Fui ao bairro Alto. Sim, eu lembro. À Tasca do Chico. A Tasca do Chico, e depois até o Chico conhecia aquela fadista, umas fadistas antigas, o dono da Tasca. Ah, o dono, por isso eu senti-me logo muito à vontade, e também era à tarde, não estava lá ninguém, mas... Não, tiveste muito bom, vou logo à primeira. Pois. Já tiveste convites para fazer, eu não sei se te cheguei a dizer, mas já me perguntaram se quiser aparecer em anúncios e... Não, não. Nada assim de muito... Não. Acho que é o que tu não quisesses. Nem pensar, como dizia o teu primo quando era pequenino, não dizia os erros. Que se fizessem... Já viste aquele anúncio da Cima da Oliveira, do Calcitrim? Sim, mas não. Se te pedissem para fazer uma promoção? De maneira nenhuma. Acho que fazes bem. Mas, então, se não foi o canal aqui, que programas é que vem na televisão? Eu vejo muito a SIC. Vejo a Antena 1 também. RTP. Antena 1, enganei-me, é RTP. Associo, porque é a mesma coisa. Sim. Mas é RTP e agora vejo também o canal 3 da RTP. RTP3. RTP3 por causa do Paulo Dentinho, que era lá. Também era de Faro. Foi da turma da tua mãe no liceu. Se ela não aparece, só o. Já ouvi, logo ao princípio já ouvi. Estou mais rádio televisão. Sim. Pois. Eu estes programas da tarde da televisão não tenho paciência. Aquelas coisas assim não tenho paciência. Houve um dos programas da tarde tinha música feita pelo mesmo rapaz que fez a música dos tutoriais. Do Luís, a minha avó conhece. Ah, o Luís Gravito é meu amigo no Facebook. Ele fez a música do programa do Hermano José da tarde, que havia tipo há um ano ou dois. O À Tarde. Ah, o À Tarde. Ah, pois é, isso dele. Eu às vezes perco. Era dele e mais gente. Mas conheceste aquela. Conheci quando fomos ver a peça. O pai dele até me foi falar, o pai dele muito simpático. Sabes que o Luís Gravito agora é o Luís Severo. É famoso. É o nome artístico dele. É o nome artístico. Fez agora um CD. Lançou um CD novo. Luís Severo? Ele também é um dos nomes dele, não é? Acho que é o nome que ele usa. Mas tem passado muito na rádio. Não é, né? É mais na rádio. Né? Pois eu também, às vezes mudo de canais. Quais são estes quadros daqui? Essas gravuras eram coisas antigas que o meu marido gostava muito e tal. Assim, pintura é esse, mas ficou danificado quando foi da mudança. Estão todos tortos. E este todos me perguntam quem é. Foi no sul de Espanha, quando eu ia com o avô, quando morávamos em Faro, íamos muito ao sul de Espanha. Não, esta rapariga. E este retrato aqui também foi no sul de Espanha, numa casa assim de antiguidades. E isso, epá. Quem tem muito boa música e quadros, e isso é o meu genro, o marido da minha filha mais nova. Também não gosta muito que a minha avó apareça. Então, se ela não gosta de ser mencionada. A minha filha é pior nesse aspecto. Estamos a falar de música. De música que a Dona Margarida gosta? Eu música gosto de todas, mas eu gosto muito de música romântica. Mas também gosto delas. Gosto muito daquele de Miguel Araújo. Gosto muito. Agora vai ele fazer um dia. Há bocadinho ouvi ele com o António Zambujo. Ah, sou fã do António Zambujo. Gosto muito de Miguel Araújo. Gostava muito dos Turanjas. Agora falando assim destes mais da atualidade. Turanja. O João faz-me uns CDs. Agora prometeste fazer. Não é Turanja. Pois. Músicas antigas. Pois. Ah, o Rui Veloso. O Jorge Palma, gosto muito desses, assim. Eu, o Tony Carreira, não é bem o meu estilo. Mas Carreira é romântico, mas não é isso romântico. Mas não troco. Exatamente. Mas ele está. Agora aconteceu esta coisa da embaixada e tudo, com ele, é um estrangeiro, tem grande saída. Mas ninguém é profeta na sua terra, não é? É assim. Quer dizer, tenho pena de não ter cultura musical, porque senão gostaria de ouvir música clássica. Porque as duas ou três vezes que fui a concertos, gostei muito de ver assim ao vivo. Então, mas podes ver na internet, no YouTube. Pelo menos, ou podes pôr o canal. Pois. O YouTube dá para ver tudo, eu já. Eu sei. Tens de explicar que o YouTube dá para muita coisa. Não sei. Agora podes explorar isso. Pois, mas isso é preciso que eu me lembre, que tenha disposição. Então, o João pode-te mostrar. É verdade, se calhar tenho que estar mais disponível. podes ver gatinhos no YouTube. Gatinhos? É, sim, as pessoas gostam de ver vídeos de gatinhos na internet. Ah, mas eu não sou. Eu sei que não, estou a brincar. Mas dá para tudo. Mas dá para tudo. Só que também está no YouTube. Pois. Ah, estou-me a esquecer da música brasileira. Bom, para mim. Caetano Veloso. O número um é o Caetano Veloso. O Chico, o Arco. É, quer dizer, são os do meu tempo. Não é? Claro. E agora há imensos mais modernos que eu já não sei. Eu gosto muito do Tom Jobim, ouço sempre eles na RFM, dão sempre os mesmos. Mais ou menos dão sempre os mesmos. Uma vez também gostei muito, uma vez era eu mais nova, com 40 e poucos, morava há pouco tempo aqui em Lisboa, fui ao Hotel Eduardo VII com o meu irmão João, enquanto o Paredes Alves esteve no Brasil, daqueles que foram para o Brasil quando foi 25 de Abril. Pediu ao tio João, como eram amigos, para ficar lá assim a superintender. Então, fomos lá e quem estava no óleo? O Vinícius de Moraes, com um copo de whisky na mão, estava no óleo e tal. Comecei a dizer: ah, sou grande fã do Jorge Amado, tenho ali o Jorge Amado, todos. Agora, por causa de uma banda que anda aí, que são os Capitães da Areia, estou com vontade de ir reler os Capitães da Areia, tenho ali, é passado em Ilhéus, ali na Bahia. Mas não ouviste de Capitães da Areia? Não. É português? Eu sei, mas ouvi e pensei. Aí, por causa, houve um programa qualquer, daqueles de Júlio Machado Vaz, em que estava a falar do reler os livros velhos, isso e tal. Não tenho muita paciência, mas agora é de ir ver ali os Capitães da Areia. Já lhe aconteceu o que aconteceu com o outro filme argentino e estar a ler um livro e só no fim perceber que já tinha lido? Não, mas contaram-me quem é que me contou que tinha acontecido. Foi a Mary que contou que a mãe dela me viu. Ontem estive a falar ao telefone com uma amiga minha, se chama Mary, ela disse-me que a mãe dela uma vez aconteceu isso. Eu, por enquanto, ainda não. Mas é natural que possas chegar aí. Mas não gosta muito de repetir coisas, porquê? Não tem paciência para. Pois, em geral, a mãe dele está-me sempre a fornecer, porque compra, ele também compra muitos livros e tudo. Oferecem-me isso. Oferecem-me muita escolha, é o que Por exemplo, o pai ofereceu-me um do Gunter Sachs. Gunter Grass. Como é que se diz? Gunter Grass. Que é Descascando a Cebola. Ofereceu-me sempre um livro no Natal. Descascando a Cebola. E depois há livros que eu começo a ler, mas depois são um bocado difíceis de ler. Mas ele foi o prémio Nobel. Também aquele Mário Llosa. Como é que se diz? Vargas Llosa. O Chibo tem aí. O Chibo não consegui ler. O Chibo no sentido de espião. Penso eu que é o título. E o 26666. Pois, eu dou Vargas Llosa já ali outros. Então, e tenho aqueles que eu gosto muito que são. Ai, ia ter um esquecimento imperdoável, a Isabel Allende. Ok. Pois, gosto muito. E de cantores esqueci-me, gosto muito de Sérgio Godinho. É tudo gente mais ou menos, pouco mais nova, um bocado, uma geração abaixo da minha, mas que eu fui apanhada muito coisa. Bem, estava-me a esquecer de um que eu ponho tantas vezes o CD, do Zeca Afonso. Qual é o CD? Eu conheci, tenho o CD com quase, está aqui com quase todas as. Ah, eu conheci-o pessoalmente. Conheci-o? Onde? Porque ele, em Faro, porque ele foi, teve professor, em Faro, teve professor em Faro, e ele morava na parte velha da cidade, e o magistério também era na parte velha da cidade, que eles agora chamam, eu tenho um grupo ali no Facebook que é Memórias de Faro, que eles chamam Vila Adentro, que é a parte que se passa pelos arcos, ele morava aí porque ele era, e eu uma vez, na praia de Faro, em casa de uns amigos, ele estava lá a cantar, era uma noite de luar, a lua a dar assim na ria, e o Zeca Afonso a cantar ao vivo, foi. Mas era quando ele era professor, ele já tinha algum nome? Já, mas quer dizer, as canções deles não podiam ser cantadas. Sim, não podiam a ser cantadas. A mãe dele, que era adolescente nessa altura, e primas e isso, cantavam aquilo dos vampiros, essa coisa toda, mas aquilo era tudo cantado, dava muito entusiasmo, porque elas cantavam aquilo meio às escondidas e tal. E tu, João, porquê não estás a falar? Estava aqui a mandar uma mensagem. Mas desculpa. Não, já estou cansada de falar. Trabalho. Quando vais ver a tua avó, também estás sempre a receber mensagens? Sempre. Ignora. Sempre. Ignora. Desculpa, a minha avó. Minha avó pode... É sempre isso, claro. Só tem que ir por casa, não se consegue pôr isto em silêncio. Não, não, agora já. Então, agora já chega, mas chega. Já chega? Não quero falar mais. Não, bem, não alguma tens. Coisa inconveniente? Acho que falou bem isso. Não, já não quer falar. Já está cansada de falar. Não, se me quiser não. Perguntar mais alguma que coisa. Mais? Sou católica, religião. Sim, já tinha percebido com o facto de. Da paróquia. Da paróquia. Sim, é só aproveitar para ver. Embora tenha. Há coisas que eu não concordo ainda. Como o quê? Gosto muito deste Papa, gosto muito do sim. Papa Francisco. Se fizeste a crítica do álbum dele. Pois. Mas quer dizer, eu sou católica, tenho fé, mas há muitas coisas na parte da igreja, estrutura da igreja, que acho que não tem muito a ver com propriamente o que Jesus Cristo pensava quando disse para fundarem a igreja. Como o quê? Como, sei lá. Ou era por dar a dizer as coisas, mas há muita coisa com que eu não concordo. Não tenho nenhum exemplo concreto? A igreja tem uma grande obra social, isso sim. Não se pode negar. Mas também é muito, quer dizer, agora talvez já não seja tanto, mas é muito, muito elitista. Isso era o contrário que Cristo pregava, não é? Uhum. A igreja é elitista, onde andei num colégio de freiras e senti isso na pele. E mais alguma coisa com que concordo? Pois, assim, coisas desse género, aquela opulência do Vaticano, mas era mais antigo, coisas mais antigas. E os casamentos homossexuais e pois, a população, essas coisas, és a favor? Essas coisas, pois, acho que eu por mim não acho que podia ser, desde o momento não incomoda os outros. E acho que quer dizer, eu por mim, e com isto termino, acho que é das passagens mais bonitas do Evangelho, que é aquela parte em que eles querem apedrejar a mulher adulta. E em que Cristo diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Fantástico. E nestas coisas da igreja, agora destas coisas todas, há certas coisas que é tudo uma hipocrisia, e acho que realmente essas pessoas que se escandalizam tanto com os casamentos e com os abortos e com... Agora isto é o prior agora dele para falar na eutanásia e não sei o quê. Não sei, mas... Pagava para ir a uma missa aqui da Torre. E então... Preciso pagar, é só isso. Então, mas já chegaste aí quando foste, quando eras pequeno. Ah, e então, e então, percebe, eu nessas coisas acho que tem muitas pedras que quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Aliás, já disse isso mesmo diretamente ao padre. E o que é que ele lhe disse? Ficou calado. Pois, claro. Mas o sangue da minha avó é ser batizado, pelo menos até há pouco tempo. Mas, batizado. Mas ainda tenho esperanças que te batizes. O que é que preferes? Que eu me batize ou que eu arranje um trabalho a sério? Ou que seja o professor da vida? Que eu seja o professor da vida ou que me batize? Se tivesse que escolher. Tenho entre muitas... Se tivesse que escolher entre eu ir para a gestão, para a bolsa, ter um trabalho estável, mulher, bolsa, bolsa, trabalho estável? Não, está bem. Eu nunca consegui perceber. Um bom ordenado. Não, continua. Um bom ordenado. Não, batizado. Batizado? Preferes que a minha vida seja miserável, agora, mas agora, batizado. Agora... Quer dizer, agora acho difícil, mas eu perdi uma oportunidade quando eras pequenino. Mas não que isto tenha... É batizado, não é? Eu sou. É super católico, não sou. Mas sou partidário, sim. Até se for católico, o que é que tem? Ah, não sei, mas eu não sou, essa é a polícia que eu tenho. Não, estou brincando. Mas é batizado. Não, porque antigamente batizavam sempre pequeninos e era muito melhor. Porque depois a pessoa, quando chegasse à idade, se quisesse seguir a religião católica, seguia, sou absolutamente ecuménica. Respeito todas as religiões. Mas não se pode desbatizar, não é? Quer dizer, não sei até que ponto, eu não tive responsabilidade quando tu eras pequenina, mas os padres agora já não batizam as pessoas sem ir os padrinhos, sem ir aquela coisa toda. A igreja agora exige muito por causa da responsabilidade, mas eu achava que aquele ritual do batismo devia-se continuar assim, não é? Batizar em pequeninos, mas o pai e a mãe não concordavam com isso, eu não ia também. Nunca recebi nenhuma colher de ouro do meu padrinho, nem presentes. Eu costumo fazer dar-se essas coisas. Não, mas pronto, fico triste. Muito obrigado. Eu fico aqui. Obrigado. Thank you.